adversário. E também tem a volta do Diego Bispo, né? O Giovani entrou no próximo, no jogo anterior. Na minha opinião, acho o Giovani um excelente zagueiro, né? Talvez ele estava um pouco fora de ritmo no jogo, né? Levou aquele gol ali, marcando ali o Luan, né? Do Frei Paulistano, acho que assim, é normal. Agora, normal. O Itabaiana está tendo um pouco de problema ali do lado esquerdo, né? Levando alguns gols. Eu já tinha falado aqui, né, que o Caetano está muito desgastado, né? Até ele falou comigo em off, né? Estou desgastado, né? Jogando muito. É, você também tem ali o Guilherme Nicolodi, né? 20 anos, jogador, né? Talvez um pouco inexperiente. E você também terá, como eu falei agora, o Valdeigo Bispo. Como é que você vai armar esse... Não precisa dizer a escalação nova, professor. Mas como é que você vai armar esse time para enfrentar a equipe do Jaciobá aqui domingo no Mendonção? Mas se quiser dizer a escalação, fica à vontade. A gente trabalha muito com coerência, né? O Bispo e o Ira são jogadores que vinham jogando nos jogos, então a tendência, né? Eles voltarem, né? Vamos ter dificuldade, até porque o menino também tá numa crescente muito boa. O Alexander, né? Fez dois bons jogos aí, né? Então a gente... Tá vendo aí, o futebol é o momento, né? O dia a dia, então o campo fala, sempre fala para os jogadores que trabalham, o campo fala. E a questão do Caetano, não tô sabendo, né? Ele falou para você que tava desgastado. Então a gente pergunta os jogadores como é que eles se sentem, né? Então assim, os jogadores não falam, me saber pela sua boca, não sabia agora, ele nunca falou isso comigo, que tava desgastado. Uhum. Então assim, eu sempre pergunto os jogadores, né? Mas vamos ter uma conversa agora à tarde, vamos saber se o jogador realmente tá no seu limite, né? Porque jogador também não é máquina. E nós temos que saber para, né? Se caso não der para jogar, o Guilherme tá treinando muito bem, por sinal. É um jogador novo, tem potencial, tem qualidade. E todos os jogadores que estão aí, eles têm condição. Até o próprio Rodrigo Vovô, né? Que tá treinando também. Um jogador muito bom, um amador aqui da região. Um menino excepcional, uhum. Trabalhador. Então, muita gente boa, menino que trabalha muito. Então, todo mundo tá querendo a sua oportunidade. E vamos montar agora, tá? Vamos ver como é que vai estar o pessoal aí na parte física, né? Se vão estar muito cansados, né? A gente faz o trabalho de acordo com os jogadores, né? A gente sempre procura perguntar antes do treino e quer também que eles sejam transparentes com a gente para que eles falem, pode ficar fora de um treino. E eu quero que ser o jogador poupado, corra no jogo, né? Então, assim, não adianta correr num treino para não correr no jogo. Então, o jogador bom, ele tem que estar descansado. Tem que estar descansado, tem que estar bem. E se for o caso de jogador ficar fora do treino hoje, sem problema nenhum. Mas a gente quer o jogador inteiro para no jogo de domingo. Professor, já pegando o gancho aqui do Adelmo, qual a programação de hoje até domingo, pré-jogo contra o Jaciobá? Treinamos agora de manhã, agora tarde, e amanhã de manhã lá no CT, né? O CT tá legalzinho, né? Vamos lá, rapaz. É. Eu falei pro presidente, cara, que pena, né? Aquele CT ali não tá à disposição da gente, né? Porque, poxa, nunca tinha ido lá a primeira vez que eu fui lá. Legal. Muito, muito legal. É. Fiquei até assim, poxa. Uma estrutura dessa aqui, né? Eu acho que com certeza no próximo ano, eu acho que a diretoria, juntamente com as pessoas que vão comandar, possa restaurar aquilo ali, porque ali é uma joia, é uma pérola, né? Uma joia, né? Poderia fazer um trabalho de base ali para revelar jogadores, né? Porque hoje o clube sem base é complicado, mas tenho certeza que vai ser resolvido, porque esse ano aqui foi É que veio com os comentários que teve visto, teve aqui. É, teve alguns problemas. Todo canto tem problema, né? Então, teve alguns problemas. E, por sinal, a diretoria tem feito um grande trabalho, né? Quero parabenizar aqui a todos, a diretoria, um menino chamado Alisson aí, que é muito organizado, um menino da parte financeira. Então, é outro perfeccionista também. Eu falo que eu sou fã dele, pela seriedade dele, né? Isso. Então, assim, são as pessoas abnegadas, pessoas que querem ajudar o Itabaiana, pessoas que estão lutando sempre pelo Itabaiana, né? E a gente vê a felicidade de todos, né? Então, um comprometimento muito grande com o clube. E espero que a torcida possa se mobilizar para ajudar muito mais as pessoas que estão. Nós queríamos que o torcedor estivesse dentro do campo, né? Para nos ajudar. Até eu falei para os caras lá do baralho, lá, que eu sinto falta deles, que ele tem que me xingar, tá? Assim, mas assim, é muito legal a torcida. Esperamos que essa pandemia passe o mais rápido possível para que os torcedores possam voltar. E eu sei que aqui a força do torcedor é muito forte. Professor, 14 horas pontualmente aqui em Itabaiana, chegando ao fim do momento tricolor de hoje. Mais uma vez agradecer ao senhor, agradecer ao Adelmo Lima, nosso repórter super qualificado, ao Marcelino Cunha, ao doutor Marcelo, sempre disposto. É o patrocinador, próximo patrocinador. Se arrebentou, meu velho, tempo de correr não. Agradecer a todos os jogadores da Associação Olímpica de Itabaiana que sempre estão à disposição, tanto minha como de Adelmo. Agradecer ao Marcelino Cunha, ao Genário Santo pelas participações, ao Evandro, enfim, a todos que curtem o Momento Tricolor aqui no canal 99.3, que estará de volta a próxima segunda-feira, com a graça de Deus e uma vitória do Itabaiana, sem dúvida nenhuma. A gente agradece mais uma vez a todos vocês e, pelo o Momento Tricolor, desejo um ótimo final de semana. Lembrando que no próximo domingo tem Itabaiana e Jaciobá aqui pela FM Princesa, em cadeia com a Princesa da Serra M. No mais, o pedido é o seguinte, é verdadeiro, um convite. Continuem na programação da FM Princesa. Na sequência, tá chegando o Atração 99. Clínica Vital. Viver bem é viver mais. Informa o prefixo da nossa emissora. ZYD 794, 99 FM. O mundo está passando por um momento delicado. Os dias e o tempo estão passando de uma maneira bem diferente. Estamos reaprendendo. O inventar agora é reinventar. O sorriso não é mais o mesmo, mas ainda assim é sorriso. Mudamos a maneira de enxergar, a maneira de tocar. De fato, muita coisa mudou. O distanciamento acabou nos aproximando. E veja só, acabamos aprendendo a valorizar pequenos gestos, descobrindo que cuidar de nós é respeitar o próximo. E se proteger é o mesmo que proteger a quem amamos. Que nos separar é a plena certeza de que logo estaremos juntos. Também entendemos que uma coisa dentro de nós não mudou. A certeza de que tudo isso vai passar. Clínica Vitae. Viver bem é viver mais. Distribuidora de frutas Santa Terezinha, há quase 20 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor em frutas nacionais e importadas. Lá você encontra uma imensa variedade de frutas fresquinhas de terça a sexta-feira, com aquela qualidade que você procura. Lembrando que temos morangos frescos e congelados todos os dias. Além disso, você ainda encontra sacolas plásticas e bobinas para a sua comodidade. Fruta Santa Terezinha, a sua distribuidora. Rua Capitão Mendes 259, em Itabaiana, ao lado do Mercadão. Arerê, é 15, é 15, é 15 pra vencer. Arerê, é 15, é 15, é 15 pra vencer. Arerê, é 15, é 15, é 15 pra vencer. A DGM Distribuidora Grandes Marcas tem o melhor para atender a varejistas, hoteleiros, bares, escolas, além do preço baixo e entrega grátis. DGM, distribuidora dos produtos Chamex, Tramontina, Condo, Casa KM, Nutrimental, Fraldas, Mundo Bita e muito mais. DGM, situada na Avenida Alípio Tavares de Menezes, ao lado do Shopping Peixoto. Você já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa? Nessas eleições, alguns candidatos tentam te corromper a todo custo, expondo números que não representam a realidade das ruas. Não se intimide, você tem um poder de escolha. Vote em uma prefeita de verdade. Vote 11. É. Caminha Mendonça. E o vice é Saulo. 99,3 MHz. FM, FM. Amigas e amigos de Itabaiana, quem está falando é Oliveira Chagas, candidato a vereador com o número 13999. Eu sou uma daquelas pessoas que acredita no potencial turístico do nosso município. Quando vereador, apresentei o projeto das Sete Maravilhas de nossa cidade. Eu quero retornar à Câmara para trabalhar muito mais pelo nosso turismo. O candidato a prefeito Olivier Chagas, o vice Erivaldo e o número 13. JSL Folheados, os melhores folheados presente em todo o Brasil. JSL Folheados, Rua Gileno Nunes de Carvalho, 1301, Distrito Industrial de Itabaiana. Telefone 3431-2358. O prefeito Valmir de Francisquinho é considerado um dos melhores gestores do estado de Sergipe e está entre os melhores do nosso país. E agora ele apoia Dailton para continuar seu trabalho por uma Itabaiana progressista. Na terceira semana de novembro, dê à Itabaiana o que ela merece. Garanta que nossa cidade continue a avançar. Vote a Dailton 22 e Neném Diverso vice. Coligação Itabaiana segue com o trabalho. Fábio Distribuidora de Salgados, pastel, coxinha, esfirra, pão de queijo, cachorro quente e hambúrguer de forno. Atenção você, proprietário de lanchonete, bares, colégios e também ambulantes. Garanta uma renda extra e especial na revenda de salgados com sabor, qualidade indiscutível. Fábio Distribuidora de Salgados, sinônimo de qualidade, higiene e pontualidade. Ligue agora mesmo e faça sua encomenda. 999-34-7050. Em Itabaiana, na Avenida João Teixeira, 562. Organização Fábio da Coxinha. Músicas que marcaram época. Aos domingos, a partir das 7 da manhã, com Robson Amaral. Uma viagem ao túnel do tempo. Oferecimento. Quentinhas Coma Bem. Delivery de terça a domingo. 9685-6795. Organização Chico e Ana. Amor por balões. Para quem exige beleza, sofisticação e diferencial. Mais informações. 9839-5665. Nossa Senhora da Glória. JSS Engenharia e Consultoria. Projetos e execução. Rua Benjamin Constant, no centro de Itabaiana, número 194. Princesa FM. A rádio que toca você. Quando bate aquela fominha, você é daqueles que pega o celular e mata logo à vontade? Com o Banese Card, você usa aplicativos de entrega com toda a segurança. Acesse o app ou portal, gere o número do seu cartão virtual e pronto. É só cadastrar no aplicativo que você quiser e fazer o pedido. Banese Card. Tá com tudo. Tá na mão. Tá na tela do seu celular. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado. Ouvindo a sua rádio. 99 FM. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. 99 FM. Prepare-se. A partir de agora, sua tarde vai ser só alegria. Os bastidores da fama, prêmios e a evolução do mundo da música. Atração 99. Atração 99.